chama, meu bem. Como as gramas vendem também, nem sempre o que te chama convém. A rua chama ao passar das horas, aumentando o estoque da semana. De sentinela escutando sempre, aumentando o tempo, expansão do tempo. Suar na camisa avisa sobre contenção do vento. Na curva, sedução abusa, brisa e viúva de quem não suja as mãos e recusa. Vai, não trabalha e te usa cara, então mano. Vamos derrubar suor em campos, menino, tô aprontando, fazendo o que você não viu em anos. Sem folga, sem férias, o melhor aluno da matéria. Quero ver trampar, planejando os detalhes, vamos controlando os lugares. Coisa nossa, nosso assunto, obrigação dos titulares. A ponto X, ponto L, pronto pro confronto. Se não faz, então não interfere. Minha tropa eu monto, a sua reconsidere. Não, mano, não, mano, não tô com os velhos banco, mano. Resolver é um 2, tem 5, leva 3, meu troco volta depois. Faz um 10, foi, mais de 5 mil e contando, viu, trampando. Só os mano, não há inspiração sem trabalho. Tô no ar antes do horário, é necessário. Meu time na rua é necessário. Vão, não, me diga quantos tem, digo quantos são, quantos vem na disposição pra dominação. Funcionário do ano bater na cota do mês, sem dano, contando com tanto que agora é minha vez. 5 álbuns em uma mixtape, é o plano de meta. Só começo da fase concreta, recomeço da peça. Aviso no poste, aviso da posse em alerta. No centrão, forte de mão em mão, a tática é certa. Sem concorrências na cidade, desculpa sua falta de trabalho. Não é minha culpa, não. Então vamos, não pode parar se quiser crescer. Não, mano, enquanto existir os planos, não damos as costas pro dever. Não, porque não, mano.